alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Hoje eu sei e não vou mentir. Alô, menino. Uai, mas Maurício, tu já começa mentindo, é? Não, é a música, não interpreta mal. Eu já ia dizendo uma besteira aqui, hein? Você fica me provocando, quase que eu te digo uma bobagem. Mas menino, ô menina, tamo aí, chegando com o nosso encontro. A partir de agora é o programa Maurício Fares. E é com muito carinho, com muita alegria que eu cumprimento a todos vocês. Eita, como é bom saber que tem gente esparramada por esse Brasilzão aí me acompanhando. Hoje é mais um dia de programa, estamos em plena Semana Santa, hein, gente? É, hoje dia 14 de abril, uma segunda-feira, e então você veja só que ontem nós tivemos o domingo de Ramos, e agora vamos ter aí a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira santa no mundo, para o mundo católico. Então você que está aí, você que nos acompanha, você sabe muito bem quais são os preceitos e aquilo que é preconizado pela igreja. Então, está na sua cabeça e na sua consciência aquilo que você deve e não deve fazer também, não é isso? Mas, gente, olha, hoje aqui no programa eu vou ter muita coisa interessante, muita coisa boa, muita música linda. Ih, rapaz, e a carta destaque? Nossa, a carta destaque de hoje é quilométrica. Mas é uma carta muito legal, muito interessante mesmo. Então hoje você vai ter aqui, ó, Bruno Marrone, Rolly Iglesias, Beto Santos, João Viola, Spandau Ballet, Rick Renner, Teodoro Sampaio, são todas músicas que estarão aqui em evidência no nosso programa. Então começamos logo trazendo aí pra vocês, sabe quem? É o Bruno Marrone, Vidro Fumê, roda lá, menino! Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Sou

Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ah, mas tem uma música do Guilherme Arantes que eu acho linda demais, é a Êxtase. Tem um trecho da música que diz assim: eu nem sonhava te amar desse jeito, hoje nasceu um novo sol no meu peito. Quero acordar te sentindo ao meu lado, viver o êxtase de ser amado. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. É muito inspirado, né? Linda essa... Eu achei essa parte aqui da música muito bonita. E a música toda é muito bonita. Êxtase, do Guilherme Arantes. Legal, legal, legal. Depois eu vou rodar ela pra vocês aí, tá? Mas agora eu vou trazer uma dobradinha. É, mas dobradinha que eu tô falando é duas, são duas músicas, não é dobradinha aquela de comer não, viu? Então roda aí. Primeiro, Julio Iglesias, Só Você Vai Me Fazer Feliz. Depois, meu amigo Beto Santos, tá fazendo o maior sucesso aí. É, ele com a participação da dupla Francis e Juliano. Toma, toma. Então toma aí pra vocês a dobradinha, vamos lá. Hoje eu sei e não vou mentir, pois só você vai me fazer feliz. Conquistei tudo que eu quis, mas só você vai me fazer feliz. Foi seu coração que me fez sonhar, ter a inspiração pra mim fazer te amar. Vem, amor, não me deixe assim, pois só você vai me fazer feliz. Vem na deixe assim, pois só você vai me fazer feliz. Foi seu coração que me fez sonhar, ter a inspiração pra mim fazer te amar. Vem, amor, não me deixe assim, pois só você vai me fazer feliz. Pois só você vai me fazer. Fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, toma. Vamos que vamos.

dizer adeus. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. O bom desse Facebook é que o pessoal é criativo demais da conta. Tem gente aqui que não perde uma, viu? Aí, colocaram a minha Ivani Coelho mesmo, ela fez uma postagem aqui alguma coisa que colocaram para ela. A vida é feita de escolhas. Claro, isso aí a gente sempre escolhe aquilo que a gente quer. Mas aí vem a parte de criatividade do nosso povo. Engraçado, eu escolhi ser rico e até agora nada. Viu só? Então, a vida é feita de escolhas. Isso aí a gente sabe que é. Mas agora, nem tudo que você escolhe pode ser o certo, pode ser aquilo que vai acontecer. Então, é engraçado, eu escolhi ser rico e até agora nada. Pois então. Mas olha agora, quem vem pra cantar? Ah, gente, fazer um lançamento. Essa dupla aqui é de Goiânia, mas é uma dupla muito boa. Os meninos são, assim, gente fina demais da conta. E olha, a música deles é muito gostosa, é o melô do gago. O cara fica perto da mulher, fica gago. É Maione e Duarte o nome da dupla. Maione, grava esse nome aí, ó, que eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito da dupla. Maione e Duarte. Tem, é o nome da música. Então, roda lá, lançamento do programa Maurício Fares. Vamos nessa! Dos meus sonhos e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão e você elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou, eu peguei na sua mão e você me beijou. Vem ali, o nosso amor começou. Vem ali. Vem ali, você Esses dias atrás eu estava lendo aqui uma matéria em que uma idosa, uma mulher de 65 anos, estava com 777 quilos de maconha em casa. Isso aconteceu no Paraná. Agora vocês vejam só que absurdo, que loucura. Quer dizer, uma mulher com 65 anos e ainda envolvida com droga, com 777 quilos de maconha. É, rapaz, o negócio não tá bom, não. Ela foi encaminhada à delegacia de Polícia Federal lá em Foz do Iguaçu. Mas o nome da cidade dela é Santa Terezinha de Itaipu. Então vocês vejam só que horror. 777 quilos de maconha. Ah, meu Deus, esse mundo tá perdido, viu? Esse mundo tá perdido mesmo. Mas o que não tá perdido é nós aqui. O que nós vamos rodar é música. Agora é Spandau Ballet, True! Roda, menino, roda!

anos faz agora. É de alegria que meus olhos choram. Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai, mas tenha certeza que eu vou sempre estar perto de você onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono, isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono, isso é só um cuidado de pai. Filha, eu te amo. Pois muito que bem, minha gente, meus amigos, minhas amigas, vocês já devem estar mais do que curiosos, né, querendo saber o porquê de eu estar dizendo essa carta de destaque. Vocês vão, olha só que história danada essa que eu vou contar agora. Mas primeiro, deixa o menino soltar a vinheta aí, tá? Solta a vinhetinha da carta de destaque, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Pois é, minha gente, a carta destaque de hoje é da minha querida amiga Mulher Confusa de Minas Gerais. Essa cartinha dela aqui é danada, eu estava dizendo a vocês aí, né, para que vocês prestassem atenção. Então veja só o que, ela escreveu aqui. Oi menino, você tá bem? Ô menino, tô bem, graças a Deus. Olha Maurício, eu tenho 30 anos, estou casado há 11 anos e tenho dois filhos. O mais velho tem 10 anos e o caçula tem 5 anos. O meu marido, Maurício, é o único homem para quem eu me entreguei até hoje e me sinto feliz com isso. Meu casamento é tranquilo, minha família é feliz. Eu e meu marido, né, a gente sempre tem aí a oportunidade de conversar muito, de falar da vida. Então a gente se respeita muito e a paz de Deus se faz presente na minha casa. Mas apesar de tudo isso, Maurício, eu não consigo saber o que é que realmente eu sinto pelo meu marido. É, não consigo definir o meu sentimento por ele. Em novembro do ano passado, e o pior, Maurício, que para confundir ainda mais esse sentimento, em novembro do ano passado, eu conheci um rapaz através da internet. Não em sites de relacionamento, no Facebook mesmo. Durante esses 11 anos de relacionamento, Maurício, eu nunca, jamais me senti atraída por outro homem. Mas esse rapaz que eu fiquei conhecendo no Facebook despertou em mim um desejo tão grande que estava me consumindo pelo fato de eu não ficar ansiosa para teclar com ele e ficava pensando o tempo todo nessa pessoa. Olha, para você ter ideia, eu não estava nem conseguindo me alimentar direito. Cheguei a emagrecer 5 quilos e aí eu comecei a ficar preocupado. Toda vez que eu teclo com ele, meu coração dispara, eu fico trêmulo, parecendo que estou com um frio imenso. Isso tudo fez com que eu me afastasse do meu marido, rejeitando qualquer tipo de carinho que ele queira me dar. Eu não sei quase nada sobre essa pessoa que eu fiquei conhecendo no Facebook, apenas sei a sua idade, que é 34 anos. E ele mora na cidade em que eu nasci. Ele é divorciado e tem uma filha de 9 anos. Desde quando começamos a nos comunicar, eu sempre achei ele muito misterioso. É, ele fala que é bastante reservado, mas eu não sei se é só isso mesmo, não. Eu continuo desejando esse homem e gostaria muito de encontrá-lo um dia. Já faz algum tempo que nós não nos falamos. Mas quando eu me lembro dele, Maurício, eu sinto tanta saudade, viu? Que chega a me dar uma dor no peito. E aí eu me pergunto, meu Deus, como é que eu posso sentir tanta saudade de alguém que eu nem conheço? Eu tenho vontade de estar nos braços dele, sentindo seus lábios, suas mãos tocando o meu corpo. Isso é uma loucura. Só que eu carrego comigo, Maurício, uma dúvida que me tortura demais. Eu desconfio, Maurício, que esse rapaz criou um perfil falso para ele, ou seja, o rapaz da foto que ele me mostra é um homem lindo, jeitão de modelo, de galã, de novela, e a pessoa com quem eu teco não são a mesma coisa. Como é que eu faço para descobrir isso, Maurício? Eu devo criar coragem e tirar essa dúvida com ele? Ou eu devo achar um outro meio de descobrir? Desde já, agradeço a atenção, mulher confusa de Minas Gerais. Menina, você está confusa? Você está brincando com fogo. É, você está brincando com fogo. E você sabe o que acontece com quem brinca com fogo, não sabe? Você pergunta o que deve fazer e eu te digo com toda certeza. Com toda certeza, cai fora desse namoro de internet enquanto ainda dá tempo. Isso é fria, menina. O que mais tem é vagabundo brincando com o sentimento das pessoas, fingindo ser o que não é. Esse cara mesmo pelo qual você se diz apaixonada é um tremendo de um vagabundo. A foto que você me mandou dele é uma foto de uma outra pessoa, sim. Isso é mais do que uma prova que ele está apenas brincando com seu sentimento e mentindo para te conquistar. Por que que ele nunca abriu a cama para que você o visse pessoalmente? Só mostra a foto dele. Está mais do que provado que é um camarada, é um desses vagabundos aí. Agora, ele está fazendo tudo isso aí para te conquistar. Depois que você tiver a caidinha por ele, ele te mete o pé na bunda e você fica aí chupando o dedo. Outra coisa, você está se esquecendo que é uma mulher casada? Hein? Mesmo você estando confusa com relação ao que sente por seu marido, você acha direito o que você está fazendo com ele? Hein? Você acha que está direito? Tudo bem que isso apenas é um papo virtual. Mas traição começa a si mesmo. Daqui um pouco você vai querer se encontrar com alguém e para isso sempre tem alguém disponível, não é? Ah, pronto. E aí o fuzuê está formado. Pelo visto, menina, você é muito fácil de ser levada no bico, porque o cara te mostra uma foto falsa, um fake, e diz coisas que você não sabe, não tem como conferir se é verdade ou não, e você acredita? É, você é uma vítima em potencial desses vagabundos que ficam aí, para qualquer desses vagabundos que ficam na internet procurando iludir as pessoas, e você caiu feito uma patinha, se deixando levar por uma foto falsa de um cara mais falso ainda. Você já imaginou se seu marido um dia resolve mandar ler os discos rígidos do seu computador? Né? É, porque mesmo você apagando toda a conversa, é possível hoje em dia recuperar 100% de qualquer coisa que se tenha conversado pelo computador. Se seu marido desconfiar desse seu modo de se comportar com ele, recusando os carinhos dele, é lógico que ele vai desconfiar e logo vai imaginar que é porque você tem um outro homem. Como ele te vê sempre no computador, aí ele vai desconfiar que é dali que está saindo tudo que você está fazendo, né? Que está te fazendo ficar de cabeça virada. Olha, ninguém é bobo nem otário a ponto de não perceber isso não, menina. Você está realmente brincando com fogo. Se seu marido cismar de mandar fazer a leitura do disco rígido do seu computador, você está ferrada, está no sal. Esse cara que você me mostrou, que você mandou a foto dele para mim, é tão falso quanto uma nota de R$4. Cai fora enquanto é tempo, menina, e repensa a tua vida. Olha, eu até tento te compreender pelo fato de você não saber o que sente pelo seu marido, né? Mas se apaixona pelo primeiro que aparece com uma conversa diferente. Ah, meu Deus do céu, mas isso além de ilusório é terrivelmente perigoso. Ele pode até estar gravando essas conversas entre vocês para depois te chantagear, viu? É, de repente esse cara aí vai começar a exigir dinheiro, outra coisa qualquer de você, com a ameaça de fazer chegar até o seu marido essas conversas que vocês trocam pelo computador. Você está sendo muito ingênua, menina, e acima de tudo volúvel e fraca. Se teu marido descobre, não sei não, viu? Você vai querer continuar brincando com fogo? Vai, vai. Eu fico aqui imaginando se seu marido descobre tudo isso. E aí, outro dia, é um outro que vai te dar um baita de um pé na bunda também. É, além desse cara da internet aí, que ele tá querendo mais é isso mesmo, aí acaba o teu marido também te dando um baita de um pé na bunda também. Você não está agindo como uma mulher de respeito não, menina. Desculpa, ó, eu vou ter que soltar os cachorros em cima de você sim. Vou ter que soltar. Você não está agindo como uma mulher de respeito não. Muda de vida ou o bicho ainda vai pegar pro teu lado. Ah, se não vai. Olha, se aconteceu o que diz essa música do Teodoro Sampaio, se seu marido descobre, o mínimo que ele pode fazer com você é isso, te dar o passe livre, mas de repente ele pode te dar outra coisa, viu? Você tá brincando com fogo e acaba se queimando. Então, roda aí a música. Eu não vou nem falar mais nada não, porque eu vou te contar. Você me deixou irritado, viu, de ser uma pessoa tão fraca assim. Pelo amor de Deus. Bota sua cabecinha no lugar, minha filha. Bota sua cabecinha no lugar. Seja mais, acredita mais em Deus. Acredita mais, assim, tenha mais fé que você vai conseguir resolver seus problemas. Não é dessa forma aí, dessa forma volúvel como você está se comportando, que você vai conseguir encontrar a realização daquilo que você quer, tá bom? Faça dessa forma aí. Tenta ser um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de fé e seja um pouquinho menos volúvel. Seja uma mulher mais pé no chão, uma mulher mais firme naquilo que você deve pensar e deve resolver, tá bom? Então tá aí, espero que não tenha que acontecer isso aí da música. Teodoro e Sampaio cantam Passe Livre. Roda lá, menino, roda, por favor. Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja que aceitou o convite para cantar com a gente. Obrigado, Barreirito, o cantor das andorinhas. E vamos nós, irmão. Você viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. É, gente, vocês me desculpem, mas é que tem hora que eu, infelizmente, né, não consigo. Eu tenho que dar um choque na pessoa para ela acordar. Tem que dar uma. Tem gente que precisa, às vezes, levar uma descarga elétrica para ela acordar, porque se a pessoa, o risco que essa mulher tá correndo aí. Ah, meu Deus do céu, não é fácil não, né? Bom, chega. Chega nessa história por hoje. Chega também, por hoje também acabou o programa. Vamos nos encontrar no próximo, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração de cada um de vocês, ó. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.